se paste as ilusões, desvendaste os nossos olhos, libertando os corações, para ver-te, para ver-te, ouve nossas orações. Neste mundo atribulado, onde opera Satanás, nós pregamos o Evangelho, tua graça, amor e paz. Luz divina, luz divina, vence toda luz falaz. E onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faz a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Manifesta, manifesta tua glória, Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha.